assistir no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. Hoje, um especial, né? Mais ou menos especial. Halloween. Por que mais ou menos? É porque as músicas que eu selecionei aqui pra tocar durante o programa têm relevância com o tema, né? Então, tem algumas, inclusive, que não podem faltar de jeito nenhum, que é o Ghostbusters, né? E todo set de Halloween tem que rolar. E também o Michael Jackson com Thriller. Mas tem outras coisinhas também que eu fui pesquisando na internet e achei várias músicas, inclusive rock e versão dance. Então, tem muita coisa bacana dentro do tema pra rolar. Ainda não é o dia das bruxas, né? Não é o dia do Halloween, mas a gente tá próximo. Então, como eu nunca fiz um especial com o tema Halloween, resolvi fazer dessa vez. Então, eu espero que agrade, espero que vocês gostem, que curtam aí esse clima das bruxas, né? Do Halloween. A primeira do programa, da edição do Flash House de hoje, especial Halloween, vai ser Rockwell, Somebody's Watching Me, vocais de Michael Jackson. E como eu disse, terão outras surpresas super agradáveis, super legais, descobertas que eu fiz nessa pesquisa de músicas temáticas, né? Covers, bootlegs, remixes exclusivos e por aí vai. É só aumentar o volume, meu amigo. Oh, Flash House. Yeah. I'm on the dive. I don't need the time. She's a very kinky girl. She's a very kinky girl. The kind you don't take home to mama. Bacana, fruto das pesquisas que eu fiz pra essa temática do Halloween. Ainda Ray Parker Jr. Ghostbusters, essa não pode faltar, e nem a anterior, que é o Michael Jackson com Thriller. Apoteose, O Fortuna, AC/DC, Highway to Hell, quem diria? Grendel, Zombie Nation, Warren Sivon, Werewolves of London, Freedom Dub, Sympathy for the Devil, é do Rolling Stones, bacana pra caramba. E ainda Rockwell, Somebody's Watching Me. Ficou até meio grande set aí, né? Então, o próximo vai ser um pouquinho menor, mas vai ser bacana pra caramba também. Então, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Ó, agora vai rolar o segundo bloco do Flash House Halloween. wicked when you're unwanted. Streets are on you when you're down. House na temática do Halloween. Ô, DJ, fala, meu amigo. Ainda bem que o programa tá bom, viu? Senão é pichar a maldição no C. Ia fazer seus ouvintes pedir pra vitar. Ô, ainda bem que você também gostou, hein? Grande abraço, até semana que vem. Fui! Boa noite pra vocês tudo. O passado de presente pra você. Flash House.